Paz do Senhor, irmãos e irmãs, liderança da Igreja do Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre santidade bíblica. Tem sido uma bênção. Agradeço a vocês pelo retorno. A cada ministração, um número maior de pessoas nos dando retorno pelo WhatsApp, e tenho certeza que também no blog isso terá repercussão. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor é o livro de John Charles Ryle. Ele foi um ministro do Evangelho, século XIX. Por quase 40 anos foi ministro do Evangelho, até que foi indicado como primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra. Então, nós estamos seguindo, preste bem atenção, mais uma vez estou dizendo. Depois da introdução, as cinco unidades, estamos seguindo literalmente o livro, a ordem dos capítulos, a forma como nos foi apresentado o livro, os itens. Estamos fazendo um resumo daquilo que o pastor, o bispo, nos apresentou nesse clássico sobre santidade bíblica, tá bem? Então, se você já leu ou está lendo, maravilha, porque você pode acompanhar na íntegra. Se você ainda não leu e pretende comprar, há uma possibilidade de você encontrar junto à Igreja Cristã Evangélica. E se você, bom, se achar na internet, é bênção também. Mais fácil ainda. E se você não tiver tempo para tal, ou estiver com outra literatura no momento, então aí você fica com esse resumo. Hoje nós vamos compartilhar sobre o crescimento na graça. E diz assim a palavra do Senhor: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes de iniciar a ministração, mais uma vez agradecendo, porque temos feito estudos mais longos, eu até tenho dado um intervalo para que você possa mastigar, mais pessoas possam ouvir. Logo em seguida, vamos voltar ao Evangelho de João. Você também pode se alimentar com o livro de Joel, que a missionária Vivian Lopes está ministrando. Então, há muita bênção. No blog há centenas de ministrações, livros inteiros da Bíblia, e você pode se alimentar ali. Então eu peço para você três coisas muito, muito tranquilas de serem assimiladas e que são fundamentais. Primeiro, orem por esse ministério. Ministério Logos 7. E o nome do blog é esse. Tá bem? Então, blog logos 7.blogspot.com. Ore por nós. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, e se pedirmos em nome de Jesus e ligarmos na terra, será ligado no céu. E tantas outras palavras sobre oração. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, Batei e abri-se-lhe-á. Há uma enormidade de textos que falam sobre a importância da oração. Ore por esse ministério. Eu confesso a vocês que nós temos crescido além da minha expectativa. Tenho certeza também aqui por conversar com ela, com a pastora Margarete, e além da expectativa, imagino, da nossa querida missionária Vivian, porque o número de retornos, tanto no blog, onde nós temos uma sinopse em inglês de muitos textos, e mais de 20 países já alcançados, está realmente alegrando muito o nosso coração e além da expectativa. Mas vamos continuar orando para essa obra se multiplicar mais. Para nós não é uma questão de número, é uma questão de cada pessoa e também a consciência que nós temos que, aumentando o número de ouvintes, nós temos a grande chance de que pelo menos um quarto dessas pessoas seja impactada, desses líderes seja impactado por essa palavra. Ore, divulgue o nosso telefone, peça licença para a pessoa, vê se ela quer. Muitos não querem, fazem parte de outros grupos, não querem ouvir grupos de mensagem, também acessam na internet, nenhum problema. Mas se a pessoa quiser ouvir, passe o telefone para ela, diga para ela que se ela não quiser ouvir num dia, não tem problema, fica ali registrado uma semana. Você pode fazer uma limpeza semanal para não sobrecarregar o celular. Se deu para ouvir durante uma semana, você ouve. Se não deu, vai no blog. Mas fique no grupo e passe o endereço desse blog que eu acabei de passar para vocês. Repito, blog logos 7, tudo junto, ponto blogspot.com. E terceiro, além de divulgar, orar, divulgar, contribua, tá bem? Contribua para que nós alcancemos mais e mais vidas, tenhamos condição de uma vida digna e tenhamos condição de ampliar o nosso alcance de trabalho. Muito bem. Então, disse para vocês, vamos trabalhar com o tema crescimento na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescimento na santidade bíblica. A grande pergunta, sempre útil, especialmente em determinadas ocasiões que se nos apresenta, é essa: em um sábado à noite, num domingo de ceia, na celebração de um aniversário, no final do ano, todas essas ocasiões nos deveriam fazer pensar, examinando o nosso próprio interior. Essa é uma questão. Estamos fazendo isso? O tempo está se escoando rapidamente, irmãos, irmãs, líderes. A vida está fenecendo depressa. Está se aproximando cada vez mais o dia em que a realidade do nosso cristianismo será submetida a teste, quando então será averiguado se construímos a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Eu insisto na pergunta: estamos avançando nas realidades espirituais? Estamos crescendo na graça? Isso é perceptível na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o próximo, na sua relação familiar, no lugar onde você estuda, trabalha, se diverte? Isso é perceptível na igreja? Bem, ao considerarmos esse assunto, Vemos que há três coisas que devem ser trazidas à tona e estabelecidas firmemente. Primeiro, a realidade do crescimento religioso. Há uma possibilidade de crescimento na vida cristã e na santidade bíblica, querido líder, querida líder. Realmente existe aquilo que se chama de crescimento na graça. Em segundo lugar, os sinais do crescimento na graça, na santidade bíblica ou crescimento religioso. Existem sinais pelos quais nós podemos detectar o crescimento na graça. E em terceiro lugar, os meios de crescimento religioso, na graça, na santidade bíblica. Existem meios que precisam ser usados por aqueles que desejam crescer na graça. Nós até o chamamos de meios de graça. Vamos passar rapidamente nesse resumo por isso. Então, em primeiro lugar, a realidade do crescimento. O primeiro ponto que o autor se propõe a estabelecer é o seguinte: existe tal coisa como o crescimento na graça. Existe. Agora me uno a ele, como tenho feito em todas as unidades, para já colocar isso no plural, do autor e desse leitor que está interagindo com ele e transmitindo a você que também vai interagindo com a matéria. Quando nós falamos em crescer na graça, tão somente referimos-nos ao aumento no grau, nas dimensões, na força, no poder, no vigor das graças que o Espírito Santo implanta no coração de um cristão. Eu não li o texto em inglês, estou lendo em português. Eu não sei se ele colocou no plural graças, mas eu quero, se estiver mesmo no inglês, fazer uma correção. Não há graças. Há uma graça só. Há um favor imerecido só de Deus que já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Ainda que no texto bíblico você encontre uma ou outra menção no plural, mas entenda, o favor imerecido de Deus é um axioma, é uma graça, é uma doutrina reta, é uma ortodoxia, é um ponto de teologia, dogmática, sistemática. A graça é uma. Agora, essa graça opera de modo diferenciado. Ela opera prevenientemente para tirar a pessoa da morte para a vida, opera de modo justificador para consumar o veredito de que essa pessoa está absolvida. A graça opera de modo salvador para consolidar que ela então é agora filha de Deus, filho de Deus, está salvo da lei do pecado e da morte, diz Romanos, para a lei do Espírito da vida. Entra num processo de graça santificadora. Diferentemente da justificação, que é uma obra que Jesus consumou na cruz e não tem instâncias, não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, como nós vemos hoje. Não. Creu em Jesus Cristo, confessou a Jesus Cristo, creu de todo o coração, está justificado pela fé e tem paz para com Deus. Mas a graça santificadora, diferentemente, ela é processual, ela é gradativa. E, finalmente, a graça glorificadora, que vai nos habilitar a entrar no céu, porque ninguém pode entrar no céu sem que alguma, sem que todas as áreas da sua vida estejam glorificadas como o céu é glorificado, santificadas como o céu é plenamente santificado. Não dá para entrar lá de cara feia. Não dá para entrar e viver eternamente com Deus com raiva de alguém. Então, tudo isso, a graça glorificadora. Mas entenda bem, é uma graça, é um favor de Deus. E esse favor alcança vários aspectos da nossa vida. Muito bem. Então, estamos falando de grau, de dimensão, na força do poder, no vigor da graça que o Espírito Santo implanta no coração de um crente, de um cristão. Assevero que cada uma dessas operações da graça, já vamos fazer a correção, admite desenvolvimento, progresso, aumento, com exceção da justificação, né? Afirmo que o arrependimento, a fé, a esperança, o amor, a humildade, o zelo, a coragem, a coisa e coisas semelhantes a essas podem ser pequenas ou grandes, fracas ou fortes, débeis ou vigorosas, podendo variar enormemente em uma mesma pessoa em diferentes períodos da sua vida. Quando o autor fala em um homem que está crescendo na graça, e a Bíblia fala assim, dá a entender meramente que o seu senso de pecado se está aprofundando. Como assim, pastor? A sua fé está robustecendo, ficando robusta, a sua esperança cada vez mais esclarecida, o seu amor está se ampliando, a sua mentalidade espiritual está se tornando cada vez mais marcante. Tal cristão vai sentindo mais poderosamente o poder da piedade em seu próprio coração. Ele manifesta mais desse poder em sua vida diária. Ele vai avançando de força em força, de fé em fé, de graça em graça. Onde você pode, se entendeu o que eu disse, dizer de graça em graça ou de operação em operação da graça de Deus. Aleluia. Bem, que diz o apóstolo Paulo quanto a isso? A vossa fé cresce sobremaneira, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Veja, são áreas em que é possível progredir. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, Colossenses 1, versículo 10. Tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. 2 Coríntios 10, versículo 15. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 3, 12. Um texto que eu amo, é texto-chave da minha vida cristã, desde o início do discipulado, feito pelo pastor Demóstenes, na época evangelista, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente. Veja, amor aumentando mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1,9. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Pastor, por que só vai citando tantos textos? Porque há muitos irmãos e irmãs, muitos e muitas irmãos e irmãs que gostam, e isso é muito saudável, de conferir versículo a versículo, texto após texto, para sua santificação. E que diz o apóstolo Pedro a esse respeito? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você percebe? São centenas de textos. Portanto, o crescimento na graça é ensinado na Bíblia. Nesse ponto, nós poderíamos parar e nada mais dizer. Mas me uno ao autor mais uma vez para indagar se a Escritura não reconhece distintamente esse fato quando fala em fé fraca ou em fé forte, ou quando alude aos crentes, intitulando-os crianças recém-nascidas, filhinhos, jovens e pais. 1 Pedro 2, versículo 2, 1 João 2, 12 a 14. Veja, a Bíblia coloca essas possibilidades de a pessoa estar em diversos estágios. Não sei como é que esses fatos impressionam outros, mas aos nossos olhos eles parecem provar de forma irretorquível que o crescimento na graça é fato bem real. É exatamente isso que temos em mente quando usamos a expressão crescimento na graça. Reconheçamos que o crescimento na graça é a melhor evidência de saúde e prosperidade espiritual. Reconheçamos, além disso, que o crescimento na graça é uma das maneiras de sermos felizes, felizes em nossa religião cristã, ou na vida cristã, se você preferir, por causa do nome religião, que, com o passar dos séculos, foi adquirindo um caráter pejorativo em muitos casos. Bem, ou porém, você pode ter a certeza de que, ordinariamente, o homem que mais sente alegria e paz em sua crença e dispõe do mais claro testemunho do Espírito em seu coração é o homem que está crescendo na graça, homem e mulher. Sempre que eu falar um só, você inclui os dois. Porque é assim que deve ser, incluindo irmãos e irmãs. Reconheçamos, ademais, que o crescimento na graça é um dos segredos da nossa utilidade para com o próximo. Os seres humanos pensam que há vida e realidade quando percebem o crescimento. Então, quando se percebe o crescimento, nota-se também que há vida naquela pessoa, há realidade na experiência cristã daquela pessoa. Reconheçamos igualmente que o crescimento na graça agrada a Deus. Ora, o que foi que disse o nosso Senhor pessoalmente? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 8. O Senhor tem prazer em todo o seu povo, especialmente naqueles que estão crescendo na graça. Por quê, pastor? Porque eles estão se assemelhando a Ele. Assim como um pai, uma mãe, se agrada quando vê o filho, a filha amadurecer, Deus também se agrada de nos ver amadurecer, tendo como modelo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sendo assim, reconheçamos acima de tudo que o crescimento na graça não é apenas uma coisa possível, mas também é algo que os cristãos são considerados responsáveis. Sem dúvida alguma, a falta nesse caso, se não houver crescimento, será toda nossa, não será da parte de Deus. Deus está pronto a nos dar o crescimento. Se não houver o crescimento, o erro é nosso. Nós mesmos seremos os responsáveis. E ninguém mais, se não estivermos crescendo espiritualmente. Bem, essa é uma síntese do primeiro ponto que nós levantamos introdutoriamente. O segundo ponto que nós mencionamos são as marcas do crescimento religioso, ou se você preferir, as marcas do crescimento na graça, na santidade bíblica, na vida cristã. O segundo ponto que me propõe estabelecer é o seguinte, diz o autor: existem sinais por meio dos quais poderá ser reconhecido o crescimento na graça. Há sinais que são visíveis. Sem dúvida, certos grandes sinais e características do crescimento na graça. E que sempre que virmos esses sinais, teremos encontrado uma alma que cresce. Vamos ver alguns itens. Um dos sinais do crescimento na graça é a humildade crescente. Cresce a humildade para você se parecer com João Batista e dizer: convém que Jesus cresça e eu diminua. Quanto mais um cristão aproxima-se de Deus, tanto mais ele percebe a santidade do Senhor e as perfeições de Deus. Tanto mais tornar-se-á sensível para com a própria indignidade, para com a sua própria imperfeição. Quanto mais brilhante e clara for a sua luz, tanto mais perceberá suas falhas, suas fraquezas, aninhadas em seu próprio coração, e isso há de gerar humildade, dependência de Deus. Você vai saber: eu dependo dele em todo o tempo. Um outro sinal do crescimento na graça é a fé, irmãos e irmãs, líderes. É a fé e o amor crescentes no Senhor Jesus Cristo. À medida em que ele vai crescendo na graça, também vai percebendo milhares de aspectos na pessoa de Cristo que a princípio nem ao menos sonhava no início da vida cristã. Seu amor, seu poder, seu coração, suas intenções, seus ofícios como substituto nosso, como intercessor, como sacerdote, como advogado, como médico, como pastor, como amigo, vão se desdobrando diante da alma que cresce de uma maneira indescritível. Em suma, querido e querida líder, tal crente descobre em Cristo tudo aquilo que a sua alma necessita. Embora no começo de sua vida cristã não conhecesse nem a metade de tudo isso. Quer alguém saber se está crescendo na graça? examine o seu interior, para verificar se o seu conhecimento de Jesus Cristo está aumentando. Esse é o grande modelo, esse é o grande paradigma que nós dizemos. O modelo mais importante, primordial. Uma outra marca do crescimento na graça, irmãos e irmãs, é uma amadurecida santidade de vida e conversação. Ou seja, o homem cuja alma, o ser humano cuja alma está em crescimento, adquire um maior domínio sobre o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre ele. Ele vai dominando o pecado. Vai dominando o mundo e não se rendendo às ciladas desse mundo tenebroso. E vai dominando o diabo. Vai tendo poder para expulsar Satanás de sua vida, família, igreja e até na sociedade. Torna-se mais cuidadoso com seu temperamento, palavras, ações. É sempre mais vigilante sobre a própria conduta, em cada aspecto da vida. Essa pessoa é a que mais se esforça por estar conformado ou conformada à imagem de Jesus, o Cristo, em todas as coisas. E segue-o, tanto como seu exemplo pessoal, quanto confia nele como seu Salvador. Não se satisfaz com antigas conquistas. Ah, eu fui uma bênção há 10 anos atrás. Não, você quer sempre coisa nova, experiência nova com o Senhor Jesus. Tudo isso foi importante 10 anos atrás, mas agora você não está mais satisfeito, você quer mais de Cristo. Como diz um hino, mais, mais de Cristo. Esquece as coisas que para trás ficaram, marcha para as que estão à frente, fazendo de alto, superior, avançado, progressivo, o seu contínuo alvo, como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Na terra, a pessoa anseia, almeja ter uma vontade mais inteiramente uníssona com a vontade de Deus. O seu principal objetivo no céu, além de estar na presença de Cristo, é a completa separação de todo pecado. Quer estar no céu porque vai estar separado de todo pecado. É possível saber se alguém está crescendo na graça? Você pergunta. E a resposta é: prossiga em sua busca por santidade e você certamente estará crescendo na graça. Ainda outro sinal de crescimento na graça é a crescente espiritualidade nos gostos, na mente. A escolha de companheiros espirituais, ocupações espirituais, diálogos de natureza espiritual são as coisas que parecem ir adquirindo um valor sempre crescente para essa pessoa, para esse líder, para essa líder. Deseja alguém saber se está crescendo na graça? Indaga você. Examine o seu próprio coração para averiguar se os seus gostos estão se espiritualizando de maneira crescente. Ou se não, se você continua gostando da proposta desse mundo tenebroso, mas se você está desejando algo mais que parece com Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, então você está crescendo na graça. Outro sinal de crescimento na graça é o desenvolvimento do amor, o amor cristão. Seu amor manifesta-se, ou manifestar-se-á ativamente em uma crescente disposição para mostrar-se gentil para com o próximo. Irmãos, irmãs, vamos zelar por isso? Nós vemos pessoas que não têm a fé cristã como a sua profissão pública de fé, mas são extremamente gentis. E a gente vê na igreja uma falta de gentileza. E essa palavra eu falo primeiro para mim, porque quando comecei na carreira cristã, ainda jovem, trazendo algumas heranças de comportamento, temperamento também, familiares, não eram gentis, não. Então tem sido uma luta e Deus tem dado vitória ao longo dos anos. Hoje, muito mais gentil do que há anos atrás. Então, a gentileza é um sinal, gentileza para com o próximo, para interessar-se por outras pessoas, para mostrar-se bondosa ou bondoso para com todos, para ser generosa, simpática, cheia de consideração, terna de coração, solícita. Isso será visível de modo passivo em uma crescente disposição para ser manso, paciente para com todos, os seus semelhantes, suportando as provações, não defendendo seus próprios direitos, preferindo sofrer tudo antes de entrar em alguma desavença. Querido, esse é um outro sinal. O cristão prefere sofrer tudo que for possível e, às vezes, inimaginável no início da carreira cristã. Ele prefere sofrer do que entrar em alguma desavença. Não há sinal mais seguro de desvio e de decadência na graça do que a disposição cada vez maior para achar falta nos outros. Atenção, hein? Na semana passada eu disse para os irmãos que nós iríamos nos reunir como igreja e estamos no meio de um jejum e de uma oração, campanha de 21 dias, e no final de semana tivemos um momento assim muito especial de aproximação, onde todos foram tomando a decisão de buscar as próprias faltas, não as faltas dos outros, detectando pontos fracos em si mesmo, ao invés de apontar imperfeições no próximo. Então, busque verificar no seu interior se o seu amor cristão está aumentando. Ainda um último sinal de crescimento da graça é o zelo, a diligência crescente em fazer o bem pelas pessoas. O indivíduo que realmente está crescendo, interessar-se-á mais intensamente pela salvação dos pecadores e a cada ano que passa, cada vez se interessa mais pelas pessoas. Eu vou estender isso aqui, não é só a salvação do pecado no que tange à vida plena, abundante aqui na terra e ao céu, mas às necessidades das pessoas. Volto a dizer, há grupos que não professam exatamente a fé cristã, mas são extremamente solidários com outras pessoas. E às vezes a gente fala com cristãos e nem para com os irmãos na fé esse cristão se mobiliza para ajudar, para socorrer, para atender às necessidades. As missões na própria pátria, no estrangeiro, os esforços por aumentar a luz religiosa, diminuir as trevas espirituais. Nós temos que orar pelo país, trabalhar na medida de todo o possível. Serão coisas que a cada ano ocuparão lugar de destaque na atenção do cristão em crescimento. Muitos cristãos lutaram contra a escravatura, por exemplo, Isso geralmente a mídia não gosta de dar destaque porque os cristãos não são maioria na mídia. Então, eles não destacam devidamente o grande engajamento de cristãos na luta contra a escravatura, a favor da abolição, depois de tantos séculos de exploração de pessoas. E a escravidão no passado já existia, só que existia mais como domínio do povo que perdia uma guerra. E depois, recentemente, nós vimos essa escravidão por raça, e todas elas são horrendas, e nós temos que nos mobilizar em amor, em sabedoria, em participação, em oração. Não só oração, em ação, que a oração já pressupõe ação. Então, não deixe de interessar-se pelo progresso da causa de Jesus Cristo na Terra, porque isso tudo tem a ver com o projeto do Reino de Deus. Ainda que ele não tenha defendido diretamente nenhum dos agrupamentos religiosos do seu período, mas a mensagem dele é sobre o Reino, e o Reino não admite nenhum tipo de excrescência, de sujeira, de maldade. Então nós temos que trabalhar e continuar trabalhando, sem importar qual seja o resultado. Tenho dito para vocês, estou feliz que nós estamos aumentando o número de pessoas atingidas, mas não me iludo, nós temos que atingir 8 bilhões de pessoas. Os que são cristãos, para qualificar o seu cristianismo. E os que não são, para que conheçam esse projeto, a vida de Jesus, a vinda, a vida, o ministério, a morte, a redenção, a ressurreição, a ascensão. Irmãos, irmãs, nós temos que então tomar posse de tudo que Deus nos deixou, orando, pregando, falando, visitando, agindo de acordo com a posição que Deus nos coloca e considerando que o trabalho é o seu próprio galardão. Quer alguém saber se está crescendo na graça? Examine-se a si próprio, se sente um interesse crescente pela salvação das pessoas. Salvação em todos os sentidos. Ele trabalha mais, por ser um puritano, ele trabalha mais com a ideia da salvação das almas, para ir para o celeste por vir. Eu estou fazendo um adendo, um diálogo com o texto, também 200 anos depois, praticamente, 150 a 200 anos, dizendo que nós temos que nos preocupar com todas as necessidades. Acreditamos firmemente que aquilo que dissemos não é apenas bíblico, mas também concorda plenamente com a experiência dos mais eminentes santos, homens santos, mulheres santas, de todos os séculos, separados do pecado, gente séria, cristão, mesmo que foi marcante na sua geração, cristã, cristãos e cristãs, de todos os séculos. Seja nos mostrado um homem, uma mulher em quem possa ser encontrado os seis sinais que foram alistados agora, e nós não poderemos chegar a outra equação senão dizer esse ou essa, um homem, uma mulher, que pode dar uma resposta satisfatória e afirmativa à pergunta: estamos crescendo na graça? E aí, pelo fruto, nós podemos dizer sim. Finalmente, o terceiro ponto desse capítulo, os meios de crescimento religioso, os meios de graça, os meios para atingir a santidade bíblica. Começa com o texto bíblico, já que é santidade bíblica. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, Tiago 1,17. Não há dúvida de que isso é verdade quanto ao crescimento na graça, bem como em tudo mais. Esse é um dom de Deus. Não obstante, devemos fixar com firmeza em nossa mente que Deus se agrada em agir através de meios. Deus ordenou tanto os meios quanto os fins. Aquele que quiser crescer na graça deve tirar proveito dos meios de graça, dos meios de crescimento e santificação, dos meios de santidade bíblica, de crescer na santidade bíblica. Nós desejamos que você fique perfeitamente compreendido que o crescimento na graça está vinculado ao uso de meios que estão ao alcance de todos os cristãos e, como regra geral, as vidas, as almas, as vidas que desenvolvem, que se desenvolvem e são o que são, porque se utilizam desses meios de graça. E, utilizando-se dos meios de graça, crescem em santidade. E crescem em santidade bíblica, porque os meios, eu ia dizendo, os meios de graça que são bíblicos. Então, vamos apontar alguns últimos elementos. Um fator essencial ao crescimento na graça, em busca da santidade bíblica, é a diligência no uso dos meios particulares da graça. É a determinação, é a disciplina para viver os meios de graça. Orações particulares, a leitura pessoal das Escrituras, a meditação, o autoexame. O indivíduo que nunca faz esforços relativos a essas coisas não poderá mesmo esperar crescer. Gente, falando bem diretamente, assim como o físico precisa de exercício, o nosso corpo precisa, a vida no espírito precisa também. Então, milhares estão aguardando ansiosamente reuniões públicas, sermões abençoadíssimos e qualquer outra coisa que produza algo de diferente. Não somente sensações, não somente experiências emocionais. Porque nós temos, ele já falava disso naquela época, e hoje, cada vez mais, com esse chamado mundo gospel, poucos parecem lembrar a absoluta necessidade de dedicar tempo ao cumprimento da recomendação do salmista: consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Salmo 4, versículo 4. Uma outra questão essencial ao crescimento na graça é o cuidado no uso dos meios públicos da graça. Como assim, pastor? As ordenanças da adoração na igreja, adoração regular, a oração coletiva com os irmãos na fé, as irmãs, com o povo de Deus, o louvor público, a pregação da palavra de Deus, a ordenança da santa ceia do Senhor. Se quisermos crescer espiritualmente, irmãos e irmãs, teremos que manter vigilância nessas questões, nessas particularidades. Ouvindo antigas verdades sendo pregadas, mas com tanto frescor como esse livro de mais de 100 anos, de 2 séculos atrás, mas com tanto frescor e apetite que, com o qual fazíamos no primeiro ano em que nos convertemos, o chamado primeiro amor. E se isso não acontece, Se isso não está acontecendo, irmão, irmã, líder, é sinal de má saúde espiritual da sua parte. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Como eu usei o exemplo, assim como há sinais bons ou maus na saúde física, há bons sinais e maus sinais, maus sinais na saúde espiritual. Quando uma pessoa perde o apetite natural, por exemplo, pelos alimentos, é sinal de algum declínio, não é verdade? Pode ser uma gripe forte e ela fica um pouco indisposta para se alimentar. Da mesma maneira, isso acontece na vida espiritual. Há um declínio espiritual, a pessoa fica sem apetite. Quando nós perdemos o gosto pelos meios de graça, o que quer que façamos no tocante aos meios públicos da graça, façamos tudo conforme as nossas forças. Veja Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Esse é o caminho certo para crescermos. Um outro ponto essencial para o crescimento na graça é a vigilância, atenção, hein, acerca de nossa conduta nas pequenas questões da vida diária. Precisamos estar vigilantes o tempo inteiro, porque o inimigo não dá folga. Ele não dá folga, é todo dia. Com tentações, com opressões, com tentativa de fazer você se desentender com alguém querido da igreja, da família. Então, é luta todo dia. Atenção, diligência nas pequenas questões. Não dê brecha. Não permita. Hora que viu que vai ficar nervoso, vai ficar com rancor, pare, neutralize, diga não. Em nome de Jesus, não aceito essa isca de Satanás, como diz o livro de John Bevere. Não aceito, não vou morder essa isca, não. Quando uma árvore começa a entrar em decadência nas raízes ou no cerne, o dano pode ser observado no começo, nas extremidades dos pequenos ramos. Declarou um certo escritor: aquele que despreza as pequenas coisas irá decaindo pouco a pouco. Geralmente, irmãos e irmãs, eu tenho a liberdade de dizer a vocês: os grandes erros, grandes problemas começam pequenininhos, mas com o passar do tempo vão crescendo, até que acontece o caos na vida da pessoa. Então nos convém tomar a cruz diariamente, a cada hora, a fim de não cairmos em pecado. Devemos ter por alvo exibir um cristianismo tal como a seiva de uma árvore atinge até o último raminho e folha do nosso caráter, santificando tudo. Essa é uma das maneiras de crescermos. Uma outra coisa essencial ao crescimento na graça, a caminho da santidade bíblica, da perfeição em Cristo, é a cautela sobre as pessoas com quem andamos e as amizades que formamos. Veja, não é transferir aquela frase típica, geralmente dos pais, né? Transferir a responsabilidade para os outros. Ah, é o grupo que você está andando que está te fazendo pecar. Não, geralmente somos nós mesmos, no meio do grupo que colaboramos para os erros. Não são os outros. Mas é preciso vigiar também. Porque se você está num grupo que insistentemente vive na prática do pecado, isso pode acabar gerando em você não uma atitude missionária para ajudá-los e salvá-los, mas pode acabar influenciando a sua vida negativamente. Já é bastante difícil servir a Cristo sobre quaisquer circunstâncias em um mundo como o nosso, mas será duplamente difícil servi-lo se formos amigos dos ímpios e dos que não dão atenção a Deus. Eu repito, não é que nós vamos abandonar as amizades, porque senão não vamos poder anunciar o evangelho para ninguém. E Jesus nunca fez isso também, não é o modelo dele. Esse é um modelo mais puritano de isolamento, né? Se afastar do mundo. Não, não foi o modelo de Jesus. Mas tome cuidado quando você for amigo de pessoas que não conhecem a Deus. Tome um cuidado dobrado para, ao invés de você influenciar, você acabar sendo influenciado por erros. Os erros nas amizades, no casamento, em muitos casos, são as razões por que alguns cristãos deixaram inteiramente de crescer na graça. Que isso ocorre é fato. Só não se pode transferir para os outros essa responsabilidade na íntegra, como se eu fosse um coitadinho. Você fosse um coitadinho. Não. Você tem que saber que já é difícil ser cristão. Se vai envolver-se com um grupo de não cristão, tem que estar amadurecido para poder influenciar e não ser influenciado. Pelo menos na maior parte do tempo. E pelo menos nas coisas essenciais. As más conversações acabam corrompendo os bons costumes, diz a Bíblia. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. 1 Coríntios 15, 33, Tiago 4, versículo 4. Alguém pode ler? E lendo isoladamente, sem aferir, sem verificar a vida de Jesus, pode então caminhar para uma postura de rejeição aos contatos, às amizades com as pessoas da sociedade. Pode gerar um tipo de puritanismo doentio. Não. Você não deve fazer isso não é o modelo de Jesus. Só que Jesus foi santo, plenamente santo como ser humano e jamais deixou que a influência do pecado o atingisse. Então, quanto mais você definir que vai se misturar a um grupo de pessoas até para influenciar, atenção para não ser você influenciado. Santidade para não ser você contaminado. Bem, isso é algo que nos leva a crescer espiritualmente. Eu acho que esse contato e a manutenção da santidade e a influência perante a sociedade é algo que nos faz crescer espiritualmente. Há mais uma coisa que é absolutamente essencial ao crescimento na graça, na busca da santidade bíblica, a saber, a comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. Tem que manter comunhão. Como é que você é um seguidor de Jesus sem comunhão com Jesus? Impossível. Se você quer segui-lo, tem que ir atrás dele. E isso se faz através do hábito diário, do companheirismo entre o cristão e o seu Salvador, que só pode ser efetuado mediante a fé, a oração, a meditação. Os nomes e ofícios de Cristo, conforme são estipulados na Bíblia, parecem mostrar de forma inequívoca que essa comunhão entre um santo e seu Salvador não é apenas uma fantasia, mas algo real e verdadeiro entre o noivo e a noiva, entre a cabeça e os membros, entre o médico e os seus pacientes, entre o advogado e seus clientes, entre o pastor e as suas ovelhas, entre o mestre e os seus discípulos. Consiste em nos aproximarmos dele, em nos valermos dele com toda a confiança, como um amigo pessoal e amoroso. Isso é o que se entende por comunhão com Jesus Cristo. Precisamos buscar, irmãos e irmãs, desfrutar de intimidade pessoal com Jesus, tratando com ele como uma pessoa trata como com o seu amigo íntimo. E ele tem que ser aquele com quem nós temos maior intimidade. Vivia o apóstolo Paulo e dizia: esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Olha só, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa tem que ser a sua conduta no contato com a família, com a igreja e com a sociedade. Viver pela fé no Filho de Deus. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Porém, o homem que vive desse modo, mantendo permanentemente comunhão com Cristo, o homem e a mulher, afirmamos enfaticamente, o autor e esse que está resumindo, servo do Senhor, afirma enfaticamente que nós veremos o desenvolvimento espiritual da sua alma. Nós temos consciência que essas meditações que estão sendo postadas no WhatsApp, depois no blog, esse livro que foi escrito, podem cair nas mãos de alguns que nada conhecem sobre o crescimento na graça. E nós precisamos ajudar. E para tanto, desperte antes que seja tarde demais, irmão, irmã, desperte, erga-se dentre os mortos agora. E passe a viver para Deus. Volte-se para aquele que está sentado à mão direita de Deus, a fim de que ele torne-se seu salvador e amigo. Volte-se para Jesus Cristo. Clame intensamente diante dele a respeito de sua vida, da sua alma, do seu espírito. Ainda lhe resta esperança. Aquele que chamou Lázaro do túmulo nunca muda. Aquele que ordenou que o filho da viúva de Naim se levantasse do seu caixão ainda pode fazer milagres hoje em favor de sua vida. Busque-o imediatamente. Busque a Jesus se você não quer perder-se para sempre. Não fique apenas falando, dando a entender, tensionando, desejando, esperando. Não. Busque a Cristo para que você possa viver e, vivendo, cresça espiritualmente. Muitos devem saber mais sobre o crescimento na graça. Muitos. Eu diria que toda a cristandade, para que nós possamos ter progresso na qualidade do cristianismo. Por incrível que pareça, ainda faltando tantos bilhões para se converterem, mas o problema maior nosso hoje é a qualidade. Se tivermos maior qualidade, esses bilhões que nos faltam serão alcançados, porque eles estão esperando uma mensagem como a do Evangelho, mas de forma visível, prática, real, verdadeira, honesta. Então você sai de 1 bilhão para 2, depois para 4 e 8, em poucos anos, mas para isso, cada irmão tem que levar muito a sério essa questão da santidade bíblica e do crescer na graça. Irmão, irmã, a semelhança dos gibeonitas, o pão deles está sempre embolorado, seus sapatos estão sempre velhos e gastos, nunca parecem capazes de avançar. Você pertence a essa classe de gente? Estamos falando de cristãos aqui. Estamos falando de não cristãos também. Nesse caso, você está vivendo abaixo dos seus privilégios e responsabilidades espirituais. É mais do que chegado o tempo de examinar a si próprio e começar uma nova conduta cristã. não pode fazer parte da vontade de Deus que a sua alma, seu ser, estacione. Antes, ele dá maior graça. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Tiago, capítulo 4, versículo 6, Salmo 35, versículo 27. Não pode contribuir para a sua própria felicidade ou utilidade que a sua alma fique estática. Sem o crescimento espiritual, você jamais se regozijará no Senhor. Filipenses 4, versículo 4. Sem esse crescimento, você nunca será útil aos seus semelhantes. Certamente que essa falta de crescimento espiritual é uma questão seríssima. Isso deveria impeli-lo a sondar criteriosamente o seu coração. Deve haver alguma coisa errada aqui no processo. Deve haver uma causa para eu estar morno ou para eu estar frio. Então aceite esses conselhos dessa ministração, desse capítulo do livro. Você procurará descobrir a razão dessa imobilidade se você está vivendo com imobilidade. Nunca ganhou, se você nunca ganhou uma vida para Jesus, nunca discipulou uma vida, eu quero te dizer, a ordem que Jesus deixou é ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. A ordem dele é multiplicar o talento que ele te deu. Não existe outra. Nós, às vezes, ficamos para fugir do verdadeiro sentido da missão, nós ficamos nos enchendo de atividades dentro da igreja local, sendo que nenhuma delas tem a ver diretamente com o cumprimento da grande comissão. Ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a missão, essa é a missão. E isso se faz multiplicando os talentos. Então comece apelando para o Senhor Jesus Cristo, o grande médico da alma, e rogue que ele lhe cure o mal secreto que está te deixando enfermo, sem importar qual seja. Mas nunca, nunca se contente, enquanto o seu ser não estiver crescendo, por amor à sua paz de espírito, por amor à sua utilidade como cristão, pela honra da causa do Senhor, resolva descobrir o motivo pelo qual você não está crescendo na graça, no conhecimento de Deus, na santidade bíblica. Esse livro que nós estamos resumindo para você pode terminar nas mãos de alguns que realmente estão crescendo na graça, aleluia, mas que não têm consciência de fato e nem querem admiti-lo em toda a abrangência do que isso significa. Então, é a hora de ganhar essa abrangência. Já passou da hora. Como as visitas angelicais, eles são poucos. Os cristãos mais maduros e aparecem com grande raridade. Feliz é a vizinhança onde vivem cristãos que crescem espiritualmente. Encontrar-se com eles, vê-los e estar em sua companhia é como encontrar um pedacinho do céu na terra. Que Deus nos abençoe e nos faça ser esse vizinho para pessoas que precisam descobrir a mensagem do Evangelho de verdade. A súmula e a substância de tudo quanto nós podemos dizer, se encerra em duas breves expressões. Avancem, prossigam. Prossigam, avancem. Sigamos avante, lembrando-nos diariamente de que, mesmo quanto nosso melhor lado, quanto ao nosso melhor lado, melhor dizendo, não passamos de miseráveis pecadores, Continuemos, nunca nos esquecendo que pouco ou nada significa se somos melhores ou piores do que outros cristãos. Isso não interessa. Mesmo quanto ao nosso melhor lado, somos muito piores do que deveríamos ser se comparados com Jesus, irmãos. Então todo mundo baixa a bola, todo mundo mantém humildade, todo mundo mantém a dependência de Jesus. Isso leva à santidade. Sem que ninguém se considere melhor do que ninguém. Sempre haverá margem para crescimento, para aprimoramento em nós. Seremos devedores à misericórdia e à graça de Cristo até o último dia. Portanto, desistamos dessa ideia de olhar para outras pessoas a fim de nos compararmos com elas. Às vezes olhamos para dizer que elas são pecadoras. Às vezes olhamos para dizer, elas são tão boas, tão boas, tão boas, que eu não vou conseguir ser assim, então eu vou ficar por aqui mesmo, um crente medíocre. Não! Pare com essa comparação. Encontraremos o bastante para fazer se examinarmos os nossos próprios corações e seguirmos os passos de Jesus. Acreditamos firmemente que essa é a dura experiência de quase todos os santos mais eminentes, à semelhança do seu Senhor. Eles têm sido homens de dores, mulheres, seres humanos de dores, que sabem o que é padecer, aperfeiçoados por meio do sofrimento. Isaías 53, 3, Hebreus 2, 10. Irmãos, vou repetir, nós somos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Isso não é ser pessimista, nada disso, mas é um fato que o sofrimento é uma oportunidade para nos aperfeiçoar. Não conseguimos aguentar tal coisa, enfermidades, perdas, cruzes, ansiedades, desapontamentos, parece ser coisas absolutamente impossíveis para nós. Quero dizer para você, elas são necessárias para manter-nos humildes, vigilantes, dotados de sobriedade mental. Essas coisas são tão necessárias como a faca que poda a videira ou como a fornalha que purifica o ouro da sua escória. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Ele te fortaleça. E que você, de posse desse sexto estudo acerca do crescimento, motive-se e motive a outros a dizer: vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos crescer em santidade bíblica, em direção à imagem e à semelhança de Jesus. E vamos seguir esses passos que Jesus nos deixou e outros tantos que nem mencionamos agora, para que nós possamos alcançar a vida plena, ideal, realizada, satisfatória em todos os sentidos, aqui e agora, chamada de vida abundante por Jesus, vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, com plenitude, com qualidade. Viva isso. E deixe para trás uma vida cristã sem gosto, sem sal, sem tempero, insípida, chata até. Deixe para trás isso. E caminhe em direção à santidade bíblica. Porque isso é o que pode preencher você em todos os sentidos e já prepará-lo ou prepará-la para morar no céu eternamente. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Divino Espírito Santo, nos faça crescer na graça, no conhecimento de Deus e na santidade bíblica, e assim permaneça, hoje e para sempre, conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Amém. Amém.